Cantamos juntos tantas vezes. De verdade essa história posto à prova. Desde moleque entre o certo e errado, largado sobreviveu o teste. De menino, de pichote, de tadinha, Zé pequeno, tão precoce, um homem num corpo de menininho. De menor na maior, pior situação, de passar o que passou, de superar as depressões. Já sofreu, já chorou, se prendeu, se roubou dos dinheiro que catou, se formou chefão dos moleque grande que contou. Só sobrou seis, são casados sim, sossegados com a família e bem, da parte escura escolheu. Um monstro teceu sim, o que te rendeu? Negócios com cartel de Medellín. Bem antes, correu da lei. Se lembra bem que carrega no corpo as cicatrizes dos hematomas. Quem toma lembra, quem bate esquece. Crescido ódio pela farda e os quer. Esperto com a malícia da modelo, a atriz, da novinha, a princesa, até mesmo a meretriz. Dos pano bonito, cordão de ouro branco. Por trás dos mapas dos pano, estudo dos bancos, das boas que catorrou, das fugas pelos portos, conexões, aeroportos, o homem de negócios. Gangster, gangsta, oh meu Deus, onde está? De verdade no final, não quer ver sua mãe chorar. Fui porando os moleque, parelheiros, pivete. Estilo poderoso, chefão. Fui porando os moleque, parelheiros, pivete. Estilo poderoso, chefão. A vida de humilde trabalhador, sempre lutou, dificuldades se enfrentou, tentou mostrar o seu valor. Trabalhar, obrigação de quem é pobre, mas nem sempre os dias de batalha se tornam nobres. 600 por mês, pra mãe, família, filhos, a tentação que chega. Logo será mais um chefão de vigilante noturno, dono de biqueira, de moleque na humilde. Agora é de partido, a twist é prata, reluz. Seduz as menininhas, os brinquedos nunca vistos. De sobra pra sua filha, conforto pra sua família. Acerto com os polícia não fazia. Dizia assim, não vou me arriscar. Se for pra ir preso, vai ser melhor vocês me matar. Vou fazer o meu bad meia, depois vou me jogar. Se pra montar uma lan house, pra gente trabalhar, ficar de boa. Rolê na praia de pick-up Corsa. O cerco fecha roça, se o bolso não coça. O chefe da maloca, vários B.O. nas costas. Não dá pra ser anônimo, a paz virou antônimo. Foi... da morte ele não pôde escapar. Fui porando os moleque, parelheiros, pivete. Estilo poderoso, chefão. Fui porando os moleque, parelheiros, pivete. Estilo poderoso, chefão. Hipnote.